decolagem, suba para nível de voo 370, via saída MOM. 370 via MOM, vou usar na fase. Zero mais quatro, autorizado voar direto Cogbo. Cogbo, 2743, informa tráfego 12 horas, 10 milhas, rumo oeste, mantendo 3500 pés, papá 28 bravo. 500, o azul 2743. Guardamos Romeu, Juliette Romeu, informa tráfego, sua posição agora é de 10 horas, 8 milhas, rumo nordeste, passando nível 090, descendo 050. Após a passagem desse tráfego, será autorizado seguida para o nível 09, livre pouso. Voo no 739 está autorizado o pouso. 10, o vento é 150 graus, 099. Ok, obrigado. 739 livre de pouso no 7. Romeu e Juliette, Romeu autorizado seguida para o nível de voo no 05, seu estimado do pouso. Sim. 743, desça para 2500 pés, ajustando 096, o tráfego foi esperado, autorizado procedimento arrendado, são no 0, reporta passando terra vista 366. 0,6 para 25, o lateral 366. No 739, no solo 17, chame o solo 211. 211, roll. A 3191 está autorizado decolar da 10, vento 150 graus, 099. Catatão, Luiz, Califórnia, Mike, prossiga. É, Sabatão Luiz e Uniforme Mike. Desça com referência de Juárez, a gente em Sabatão 015, reporta no Golfo Valente. Meu Juliette Romeu copiado, chamada no 435. Azul, 243, passando 3 janeiro. Avião decolado aos 2-0, chame o controle de Salvador, 120, décima 8. 208, obrigado. 1895. 1895, a torre azul, 2745. Ó, controle de Salvador, bom dia, tá? 3-2, 3-1, avião, decolou. 3991 no contato radar, se para o nível 360, voa Leda. Leda, 391. 743, autorizado o pouso, na 10, venta é 140 graus, 08 nós. Gente, o azul 2743, grande pouso. É, 200, aciona a identificação, desça para o nível de voo 1-1-0, autorizado direto e tá. Azul 2743, tá sinal normal, contra a embaixada, é travado. Gente, azul 2743, autorizado pouso, 0, vento 150 graus, 09 nós. Gente, livre pouso azul 2743. É 6200, autorizado nível de voo 050. 2743 no solo 34, chame o solo 121 decimal 1. Senhor, utilizando, chamando o solo 121 no azul 2743. Oi, uniforme Mike. Não tem tráfego de conhecimento do controle nesse setor. Frequência livre para autocoordenação. Luiz, uniforme Mike. Tango Eco Delta Fox, autorizado a acionar e chame pro táxi. ...006, acione a identificação, desça e mantenha o nível de voo 100, reduzindo a velocidade para 2509. Foi para 366, deixa para 2500, pés altímetro 2005. Autorizado a sinal do procedimento a renave da pistola 0, reporte passando serra vida 366. Só 3191 no controle. 191, chame centro Recife. Frequência no 28.35, alterna no 25.1. 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235, 2235 Boa. Eco Delta Fox Trot, táxi à esquerda, via pista, é pode tirar de planta. .006 reautorizada descida para o nível de voo 050, para condições autorizadas voar para a Serra 366. Siga, patrulha 10. Patrulha 10, mantenha sob controle e confirme a altitude que está mantendo. Guardião 05. Sul. Renato Souza ou Reinaldo Souza? O Guardião 05 até o circuito. Azul 279, decolado 32, controle 120, decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Guardião 05, decolagem autorizada. Atento movimentação no pátio. Vento 130 graus, 109, ajuste 15. Azul 279, contato radar, se botar o nível de voo 320, presente voo direto Leda. Ascensão 320, autorizado direto Leda, da presente 2799. 05, temos um Papalco 31 decolando pista no 7, decolagem com o voo do Palau do Tapuã, ok? Delta Fox, Norte Vento, 140 graus, 109. Helicóptero da Polícia Militar decolando a parte do pátio com todo o palácio de Itapuã. Tango Romeu, Juliette, Romeu, controle. Juliette, Romeu, apenas para informação, há um tráfego no sentido contrário, agora a 38 milhas, é um Romeu Vitor 10, ele procede de Vitória da Conquista para Vera Cruz, e é um tráfego que ainda não está na estrutura de controle, o mesmo está mantendo o nível de voo 095. Romeu, Juliette, Romeu. Jéssica Romeu, confirme a informação para controle, cotejamento. São Eco Delta Foxtrot, ascensão até 1.510, decolado 1234, chame controle em 120, decimal 8. Para 25, 208, obrigado, meu. Zero, reporte passando o Serra 2366, 9006. Romeu, Juliette Romeu, informo que recebo claridade 2 no seu... Correção, claridade 2, considere. Informo que recebo a sua informação ininteligível. Mantenha o nível de voo no 05 para serviço de informação de voo e alerta. Chame Centro Recife, frequência 128.8, alterno 126.0, Romeu, Juliette Romeu. Correio Baixão, após o farol, já no corredor cheio com o número 10. Baixão 05, chama o controle 208 até a volta. 208, obrigado. Delta Fox, climb and maintain 1,500 feet and report the farol da barra. Fox, please report the Baja Lighthouse. Okay, climbing through 1,500, report wind direction, Baja Lighthouse, that is. Stabilizado, sinal R-Nath, autorização. CD00, completa sinal, chame torre, frequência 98, decimal 95. 295. Romeu, Juliette, Romeu, copiou o controle? 99, você tem que vir à direita pro A220, é aproximadamente 5 milhas. Afirma a aeronave que modulou para o controle? É o azul 2719. 220 por 15 milhas? Afirmativo. Gente, após desvios, reporte na proa de Leda novamente. Positivo, após desvios, vou a Leda, o 2719. Controle Guardião 05. 05, o nome o PES. Corredor AXE, confirma intenções? 05. Sobrevoo, corredor AXE e circuito. Gente. Tsunami 200, como tráfego lá no Pistão 7, ou Islander, manterá a sua direita pela linha litoral, número 500 pés. Positivo, tem um tráfego no 500, está passando Serra Vitor 372, baixado e travado. 7, pista 10, pulso autorizado, vento 130, grau 109, no Tsunami 200. Depois, 6200, pista 10. Quatro, o 27 Gente, 2709. Obrigado. 208. 208, notificação, chegada à área autorizada, desça para nível de voo 050, QNH 1095. O Romeu Oscar, o nome 10, correção. O nome 1500 pés, corredor AXE, reporte no farol da barra. Autorizado autorizado 2500 direto do destino, pelo Romeu Oscar. Autorizado direto do destino, confirme irá prosseguir a 2500 pés para o destino? Afirmativo, 2500 pés direto do destino, pelo Romeu Oscar. Gente, pelo Romeu Oscar, reporte livrando CTR. Parar livrando CTR, pelo Romeu Oscar. Gol 9006, completa final, chame torre, frequência 98, decimal 95. Azul 2799, chame centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterno 125, decimal 1. Recife Delta Fox, clear to leave the frequency. Solo Solo 39, direita via Foxtrot 121, decimal 1. Solo 1 via Foxtrot 121. Tango, Oscar, você é o Kilo, prossiga para o controle. Tango 6, decimal 1 já. Basta lá. 9006, tráfego avistado, cheque para de pouso, reto 120009, 10, pouso autorizado. Pouso autorizado, tem chegado no 9006. Centro Recife, em 128, decimal 8. Taxi Romeu, chame para ingresso. Tarde, Oscar Tarcísio. Lua Lima, reporte para descida, altímetro em Salvador, 10015. Salema Guarda. Oscar Tarcísio, retorne à frequência do centro Recife, agora em 128, decimal 8. Lua Tel Lima, desce para o distrito de tráfego, informo que não há no setor tráfego desconhecido pelo controle a reportar. Reporte passando 3.500 pés do Lua Tel Lima. Zona zero, confirme posição. Gente, segue seu modo alfa, eu não recebo mesmo. Zona zero, copiou o controle. Azul 4082, desce para 4.000 pés, altímetro no 015. Azul 4082, após o TAP, vou estar o Sierra Vita 366 para o final do procedimento RNAV da pista no 0. De 954, sendo identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 050, QNH 1015. Alô, 9006, no Solos 43, velha à direita, via Foxtrot 121, decimal 1. Direita 219, boa. É 121, 1. 219. Patrulha 10, confirme o retorno ao 1510. Sim, patrulha 10, confirme a distância de Salvador agora. Gente, reporte 20 milhas afastadas, patrulha 10. 62, assinale identificação, chegada à área autorizada, desça até o nível de voo 080, QNH 1095. Azul 4082, desça para 2500 pés altímetro no 05, autorizado a final do procedimento RNAV da pista no 0, reposte passando para a pista 366. 2500, Azul 4082, informa o tráfego na sua posição de 12 horas e 5 milhas, é um helicóptero da Polícia Militar, realizando patrulhamento agora a 800 pés. Não irá interferir na sua aproximação, Azul 4082. Guardião 05, controle? Gente, Guardião 05, apenas para informação, o mesmo está descendo para 2500 pés. Lógico, informo que não há tráfego que eu sou conhecido pelo controle a reportar. Confirme o estimado para pouso, Boipeba. Eu não lembro, o uísque. Excelente para a coordenação com os tráfegos locais. November Oscar Whisky, decolado aos 48, chame controle frequência 120, decimal 8, Bojack. 1208, obrigada, 8. Firme aeronave se modula para controle. Escolha 9400, escolha identificação, chegada à área autorizada, desça até o nível de voo 080, QNH 1095. E direto para a posição ISAP, escolha 9400. Estabilizado, 4082. 3082, completa final de emissora, frequência 98, decimal 95. 895, obrigado, bom dia. Controle Salvador, Papa Romeu, November Oscar Whisky, suba e mantenha 1.100 pés no corredor Axé, reporte do farol da barra. 1.100 pés, reporte do farol da barra. Camargo baixado, travado, 402. Vamos tráfego direito, Tupi, mantendo o número de pés à direita pela linha litoral. Acende do tráfego, 402. Torre Salvador, muito boa tarde, Titan 3895, se aproxima, ponta de espera no zero, pronto. Titan 3895, bom dia, ao atingir, mantenha a ponta de espera. Manterá a ponta de espera da 10, Titan 3895. 62, desça para o nível de voo 050. É autorizada a descida para o nível de voo 050, altímetro no 0. Tupi para controle, 1-0. Gente, patrulhando a zero em coordenação bilateral com este controle, informo que no momento não há tráfego conhecido pelo controle no setor a reportar, considerando o... Confirme, vai pousar em Feira de Santana? Pista 1-0, pouso autorizado, vento no 4-0 graus, 1-0, não. Ele pousa 1-0, 4-0-2. 1-62, aguarde. Patrulhando a zero, copiou o controle? Então, considerando o retorno aos 1500, 4100, tem frequência livre, coordenação bilateral com esse controle. 1962, mantenha a chegada até a Itaque, após Itaque, voe para Serra Vita 366 para final do procedimento da rinagem. Liga para o controle, Lima Papa Mike. Tango, acionamento autorizado, chama para o táxi. Que posição no momento, Lima Papa Mike? Papa Mike, informo que o litoral sul, devido ao circuito de carnaval, está suspenso o trânsito de algumas aeronaves neste setor. Confirme, está mantendo 500 pés agora no cruzamento? Papa, Papa, Delta, Charlie. Gente, Lima Papa Mike. Está autorizado, então, prosseguir para, pelo litoral sul, 510. Apenas atente ao tráfego do Guardião 05, que está realizando sobrevoo no circuito no momento. O Lima Papa Mike, reporta no farol da barra. Azul 4082, solo 52, direita via, Foxtrot 121, decimal 1. Foxtrot 211, 402, está muito bem. Quantos pés? November 5. Corte visual com o mesmo, November Asquith. Guardião 05, controle. 0-5, decolagem autorizada, pistão 0. Livre a senhora e decolar o no 0-3-8-9. Está agora na sua posição. E agora 11 horas, 4 milhas. Reporte visual com o mesmo. Para a suíte, afaste-se para o mar, o November Asquith. Canamia 356, sua identificação chegada à área autorizada, desça para nível de voo 090, QNH 1095. Canal 9400, reautorizado descida para nível de voo 050. Visual com o Guardião, November Asquith. November Asquith, diante. Canal 62, após ITAP, desça para o 2500, altímetro no 0-5, autorizado a final do procedimento RNAV da pista no 0, reporte passando sua revista 366. Ok, 2.500, mais 15, autorizado a Navarro Novena, depois será até a Vitor 3, né? Gente, Lima Papa Mike, apenas para confirmar, Cousa em Salvador. 4, controle 120, décima 8, Rogério. 208, bom dia, até 3895. Salvador, bom dia, TAM 3895, Dael, Leda Monte, vá. TAM 3895, contato radar. Voltar o nível de voo 300, após 2000 pés, autorizado, vai direto Leda. Após 2000, autorizado Leda, TAM 3895. Estabilizou, 954, tá bom? 9954, completa sinal Xami Torre, frequência 918, decimal 95. 1895, a torre 9954, acabou. E papapá, o seu CIA já está autorizado até interseção, chame para ingresso da classe. O nono 62, informa o tráfego nessa posição de 2 para 12 horas, 9 milhas e meia, rumo oeste, é o Papa 28 Alfa, mantendo o 9500 pés, os corredores visuais de Salvador, nono 62. Novembro Assis, informa o tráfego nessa posição de 10 para 12 horas, 8 milhas, rumo nordeste, é um Boeing 738, agora passando o nível de voo 070, correção 060, em descida 2500 pés. November Asquith se confirme mantendo no 1500 pés. Gente, November Asquith suba até... Correção, mantenha no 1500 pés, da presente autorizado voar direto para da conquista, aguardando para ascensão ainda. Rumo 9954. Gente, confirme retorno para Salvador? Gente, reporte do farol de Itapuã. Mantenha, foi para o farol de Itapuã e mantenha a posição e aguarde transferência de comunicações. Guará para Itapuã, aguardará transferência de comunicação. Confirme a altitude que está mantendo, 05? Mano, eu sei. Gente. Gente, confirme o chamado para pouso de Veracruz, Lua até Lima. Gente, tem especialista para coordenação com os tráfegos locais, para serviço de informação de voo e alerta, chame o controle nesta frequência, como que não há tráfegos no setor conhecido pelo mesmo reportado. Guardião 05, mantenha o na mil pés, chame a torre, frequência 98, decimal 95. Madeira, número 10, Amarador, 318, 95, grátis. Vitor, Lactango, táxi autorizado até a interseção Romeu, chame para ingresso. Papa, até o CIA, Charlie, agora autorizado, decolagem sentido 35, viatura 30 graus, 109, ajuste para 05. Autorizado a alinhar e manter a título zero. Salvador, Guardião 05. Guardião 05, mantenha o litoral, reporte vertical do farol de Itapuã, testa uma aproximação direto para o Pátio Graia. Afirma, pouso no Pátio Graia. Gente, mantenha o litoral, reporte farol de Itapuã, aguardando aproximação para o Graia. Temos 737 da Gol, 10 milhas fora, alinhado título zero. Ok, material Itapuã. Gol 9954, solo 58, via taxi Eco 21 décima 1. Eco 21 1? Afirmo. Até o carro, Charlie fora do solo, cara. Opa, pá, pá, pá, até o senhor Charlie, mantenha pro A Norte, pô, de Simões Filho. Decolado 59, chama o controle 120 décima 8. 728, grato, bom dia, bom trabalho, cara. Bom dia. 3745, viato 130 graus 109, ajuste de altíssimo 0, 15, decolagem autorizada, altíssimo 0. Torre Guardião 05. Tenha 9400, desça para 2500 pés, altímetro no 015, foi para o Serra de 366, reporte passando mesmo na final do procedimento RNAV da pista no 0. Negativo. Lima Papa Mike controle. Hotel Serra Charlie. Lima Papa Mike controle. Lima Papa Mike informa o tráfego do Guardião próximo ao farol de Itapuã. Mantenha 500 pés e chame a torre, frequência 198, decimal 95. E o farol de Itapuã. Mantenha 500 pés e o farol de Itapuã, Lima Papa Mike. E chame a torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 120, 10, 8. Chamará 1208. Voo 1162. pista 10, pouso autorizado, vem a turno 110 graus, 10 lá. Livre pouso 10, com o nome 2. Lima Papa Mike, já deve ter cruzado com o esquilo azul da Polícia Militar. Mantém litoral, intenção de pouso, é o? Gente, até Itapuã, guarde o 44, à esquerda temos 737 da Gol, outro final do piso 0. Dá 3745 da Clota 00, controle 120, décima 8, meu viagem. 208, boa, tá 3745. 12 horas, 10 milhas, reduza para 220 nós e desça para nível de voo 050. 050, reduza para 220 nós. November Oswick, informa o tráfego agora na sua posição de 10 horas. A meia dúzia de milhas, mantendo no 1.500 pés, prosseguindo para Vera Cruz. November Oswick, reporte visual com meio. Gente, November Oswick, confirme a altitude na qual irá realizar sobrevoo em Ituaçu. Desapresente cruzada aproximação direta para o pátio 4. Evite sobrevoo e fique atento à movimentação naquele pátio. Vieto 110 graus 109, ajuste 1.015. Meu Papa Mike. Confirme o destino Salvador. Gente, mantenha o litoral, vou ir para o canal de Itapuã. Reporte Pituaçu. Confirme transponder acionado o Yankee Romeo Bravo. Confirme o transponder acionado. Solicita 3895, chame o centro Recife na frequência 128 decimal 35 alterno 125 decimal 1 e coordene o nível final com o mesmo. Muito obrigado, 2835 decimal 1, bom dia, tá 3295. Bom dia. Pode ajudar adiante. ...0048, aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 060, QNH-1-0 no 5. Gente, Victor Xango, vento no 10 graus com 8 nós, helicóptero aproximando a direita para o quarto 4, autorizado a decolagem do 7. Ponto após, a posição ITAP irá volta e réplica 3,6. 3, liberou via taxiway Foxtrot, chama só 21 da última 1. 21, boa. Vigilância, Leda 360, da 374. Canem 356, da presente voo e para o Serra Vista 366. Desça para 2500 pés, QNH 10 no 5. Presente, boa, Serra Vista 366, desça para 2500 pés. Botando guardião, agora aqui. Guardião 05, escuta permanente de controle, mantenha no meu, no meu pé. Escuta permanente de controle, já visual, ultrapassado o tráfego agora, devido ao contrário. Confirme para o controle. Vazou 4441, desça para 4.000 pés, 4441. 4441 também tem. Tenha 9400 com placa final torre, no 8 decimal 95. Para o Salvador, vou responder ao Papa Romeu, vim para essa coluna fechada. Aeronave para o controle. Papa Romeu, vim para essa, decolou. Vitor Eco Tango, suba e mantenha 1.100 pés, reporte... Correção, o Vitor Eco Tango, 1.100 pés, via corredor Axé. 1.100 pés, via corredor Axé, graças ao Papão Romeu Bravo. Vem lá, passando o Vitor Açúcio, ó. Bianchi Romeu Bravo, mantenha o farol de Itapuã, prova de farol de Itapuã, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Vitor Eco Tango, correção, suba e mantenha 1.500 pés, via corredor Axé. 1.500 pés, via corredor Axé, graças ao Papão Romeu Bravo. Hotel Sierra Charlie, confirme, está ciente da área restrita da base naval de Aratu? Estou em Salvador, é o Papa Tango Yang, meu bravo. Papa Tango Yang, meu bravo. Mantém litoral, reporte o 24 Pro de campanha, atenção de pouso, eu? É, 4-4, senhor. 24-4. Prossiga até Itapuã, o farol de Itapuã aguardando o 4-4. À esquerda temos um enxado da voz da Avianca. Já sequenciada temos outro oxa, né? Outro Airbus. O vento é de 130 graus, 10 nós. Teria condições de aproximar para cabeceira 35, aguarda o táxi da baixa altura até o 4-4. Afirmativo, senhor. Estou autorizado. Excelente. Então mantém ali litoral até o Hotel Grande Telamares. Conhece aquele hotel? Afirmativo, senhor. Você que até o Grande Telamares aguardando o pouso na pista 35. Ciente, bravo. Grafá pagou, estacionamento autorizado, chame para o táxi. Leve 356, completa sinal de Chame Torres, frequência 98, decimal 95. Torres, 98, 95, pelo Airbus, temos um segundo, ok? Tá bom, vamos ver. Do 4441, da presente, foi para o terrestre 366 para final do procedimento RNAV da pistola 0. Decida autorizada até 2500 pés. Reporte passando a terrestre 366. Vamos para 366. Aproximação, aguarde a autorização para o pouso, traço precede, agora de companhia, ao final aproximadamente 66 cabeceira no zero. Traço avistado, reporte baixado para lá. Tensa, visual. Passado levado, minha 356. Chegando a minha 356, caso receba à direita, próximo do aeródromo, temos um Robson, mantendo espera visual sobre o vertical do farol de Itapuã, mantendo em torno de 500 pés. Sim, minha 356. 9, pouso final, e sobrevoo em Ituaçu, 1543, sim. Hotel Sierra Charlie, tem condições de voar direto para Veracruz da presente? Mantendo-se sobre regras de voo visual? Bravo, mantendo espera no Estela Mares, senhor. Gente, mantém o setor, aguarde aproximação e aqui no meu braço. Bravo. Está autorizada. O senhor chegou a ingressar na área restrita, apenas para informá-lo. E o mesmo informou que estava ciente da área restrita. Vento. 356, vento 110 graus 089, pista no zero, pouso autorizado. É pouso zero, 356. Estimação para a pista no zero, agora nossa posição de 12 horas, passando, agora atingindo 2.506.05, apenas para informação de tráfego. Azul 4441, informa o tráfego na sua posição de 12 horas e 7 milhas. É um helicóptero da Polícia Militar mantendo no 1000 pés. Não irá interferir nessa aproximação. Papa Golf, aguarde para ingresso. Rumo Oeste é um Sierra Romeo 22 mantendo no 1500 pés. Os corredores visuais de Salvador. Vitor Eco Tango informa o tráfego na sua posição de 2 para 12 horas e 2 milhas. É um helicóptero da Polícia Militar. Não irá interferir com o seu, a sua rota. Confirme a prioridade para o destino, Vitor Eco Tango. De Vitor Eco Tango, mantendo ainda o 1500 pés, vai direto destino, aguarde para autorização para subida. Z4441, 15048, desça para 25006 após o TAP, PNH1005. Após o TAP, foi para o CRAP 366. Afirmativo. 5048 é o número 2 na aproximação. Vai seguir tráfego da companhia. Na 3604, é autorizada a descida para o nível de voo 050, QNH 105. 050, QNH. Vitor Eco Tango, da presente está autorizada a subida para o nível de voo na 05. Vem com o meu cargo, controle o plano 1 no 1, frequência livre 74. Charlie, frequência livre. Nós, acione código 0153. Azul 5048, desce para 25006, altímetro 1025, voe para o Serra Vita 366, autorizado o sinal do procedimento da RENAVE da Pistana 0, reporte passando o Serra Vita 366. Azul 4441, completa sinal sobre torre, frequência 98, decimal 95. 395, muito obrigado, ótimo final de semana e parabéns para o Serra. Guardião 05, apenas para informação, mais um tráfego em aproximação para a pista no zero, mantenha no máximo 1.500 pés neste setor. Acima, mantendo o momento 1.500 pés. 3296, acione identificação, desça para o nível de voo 050, altímetro no 05, autorizado chegada a mais. Então, 3604, após o TAP, desça para 25003, altímetro na 05. Bom dia, controle, voo no 556. E o Romeo Oscar, acione código 0153. Na pista 17, continua aproximação, reporte 0372, baixar travado. Diante do César Azul 4441. Obrigado. Direto Leda, SAP 360, voo 1556. Vitor Eco Tango, confirme o estimado para pouso no destino. Após o TAP voe para o Serra Vita 366 para o final do procedimento da RENAVE da pista 0, reduza para 220 nós, vai seguir tráfego agora na sua posição de 1 hora ou 1 milhas. TAP Serra Vita 366 está reduzindo para 3604. Apenas para informação, um helicóptero na sua posição de 1 hora 2 milhas, mantendo no 1.300.